Olá galera, quem tá falando aqui é o Bido dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com Ronca Ronca e Maurício Valadares. De novo. Nandão, como é que tá aí a presença da nossa torcida nessa missão de pedir uma música? A mais votada será executada no bom sentido por Skylab e Bander. Tá indo bem. Você é Feia é um hit absoluto, meu amigo. A mais pedida, disparada, comparada inclusive a Baranga do João Brasil. Já é um hit astronômico, eu diria. André Miranda, Glauco Veloso, Dani Fadinha, Vanessa Lee, Ingris Leandro, Riguitano, Thiago Magalhães, Luiz Eduardo Mota Saraiva. E por aí vai, meu amigo, é muita gente. Eu vou tomar bronca amanhã porque eu não li de todo mundo. Mas enfim, é isso, né? Entendi. Gente pra diabo. Ele vai bater.